cai. Cara, gente branca, seu filho quer ser preto, usando minhas gírias, xaringando até meus movimentos. Não tô pra apaziguar, só vim matar o tirra. Divide em partes pra caber na minha mochila. Sou jornaleiro e vou lucrar com tua morte estampada no jornal, ei. Yeah, ei. Teu sangue azul escorrendo é tão legal. Yeah, ei. Vampiros como Blade, eu e meus irmãos, sempre caçando. Não somos de estimação, somos demais pro teu quintal. É o retorno da fúria negra, cês não gostam e paga pau, pois teu sistema não me breca. Enquanto os brancos tão dormindo, os pretos seguem planejando. Enquanto os brancos tão dormindo, os pretos seguem planejando. Enquanto os brancos tão dormindo, os pretos seguem planejando. Enquanto os brancos tão dormindo, os pretos seguem planejando. Preto insano, vejo os anos, marca de chicote na pele preta. Nos revoltamos, nunca voltamos, 500 dias e só tentamos sair da lama. Mas nunca conquistamos, porque seu tio avô é dono de terra banhada de sangue negro, minha gangue gueto. Não sou escravo, com sangue escrevo ritual de invocação. Trago os seus medos na minha mão, ei. Não me confunda com bom negro, me viram brilhar, querem beijar meu cu, mas eu não sou grego. E esses caras não me enganam, se vestem de MC, mas tem poster de Hitler em cima da cama. Pede pro seu fu, não deixa você se fuder. Fui, quanto custava uma carga? Minha economia, cada tiro uma harmonia. Eu me masturbo vendo branco em agonia. Ela falou pra você, cê tem muito dinheiro, mas não sabe meter. No rap você é ET, gangsta e Malibu. Não quero entender porque seus mics fedem a cu. Enquanto os brancos tão dormindo, os pretos seguem planejando. Enquanto os brancos tão dormindo, os pretos seguem planejando. Enquanto os brancos tão dormindo, os pretos seguem planejando. Enquanto os brancos tão dormindo, os pretos seguem planejando. Minha consciência suja, sem lágrimas no rosto. Assassinei a culpa, deu gosto a meu gosto. Comprar o mundo à vista, não só pagar imposto. Planejei matar meu pai, mãe, te matei de desgosto. E tô voltando, bem lotado os bolsos. Munição, dólares, erva no pé, coisa boa, nem era novo. Não quero zona, só conforto. Topei o topo, minha nave voa, estaciona no heliporto. Viagens, comida, o pai da night, parei com as rimas free. Se for racista, é fire. Viagens, comida, o pai da night, parem com as rimas free. Se for racista é fire. Metas em dia, corre mais rir, eles olham a verdade. Sincero, mentira, invocado sem dica. Tudo como um dia, mantenha a distância e não me irritar. Sua vida não me interessa, foi mal. Enquanto os brancos tão dormindo, os pretos seguem planejando. Enquanto os brancos tão dormindo, os pretos seguem